Belo Horizonte, Trive, prossegue conforme apresentado, 1208, 5054, no transponder, total 9908. 9908, cotejamento correto, estamos prontos para o pushback acionamento. Camarada, total. Go ahead, November 203. Approve and startup, report to ride to taxi. Okay, startup approved, we'll call you ready for taxi, November 203. Solo 1805 no solo 012, libere direita, direita, solo 121 e décimo 9. Normal, obrigado. Pessoal, curto da 10, já mais tapa, no capa vista, né? Sim, gente, complete final, chame de torre 1895. 295, boa noite. Boa. Torre Salvador, muito boa noite. Papá, papá, envia mais papá. Se habilitar a BDF, está aí o campo azul. Mais papá, está baixado, travado? Baixou e travou. Livre pouso, pista no 0, vento 0, 8, 0 graus, 0, 7, 9. Índia, mais papá. Livre pouso no 0, envia mais papá. Dentro, coordenação... O lugar de funcionamento é no hangar da Aerostar. Pode. O Jet 5809, TM Estação, Prisão de Chegada Márida, presente, voe na proa de TAP, descendo para 3.000 pés, ajuste na 0 na 3. Com 9908, coordenando com sua equipe de solo, com o tiver funcionamento, chama para um táxi. Chamada para o táxi total. Over 910, report established. Eu reporto established, tá zero, antes. Controle. Controle, hotel 3305. Prossiga. Você acorda na Concentra, nível 350, como que não? Cozera Concentra Recife, na frequência 12545, alterna 12285. 2545, 285, 3305, obrigado, boa fim de semana. Igualmente. Satã, no solo 17, libere direita, chame o solo em 12129, boa noite. Level 203, approve the taxi until taxiway Oscar. Okay, we approve the taxi until taxiway Oscar. November 203, correct, approve the taxi until taxiway Papa. Approve until Papa, you want to hold short runway 35? From November 203, approve the taxi until Papa. Monkey Papa, hold short, runway 35. Salve Salvador, total 9908, para o táxi com 5 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Galeão, frente do Gol. O total 9908, prossegue o táxi na retaguarda do Boeing da Gol, via pátio Uno, Índia, no ponto de espera do 10, chama a torre 1 18 95, o ajuste de altímetro 0 03. Frente, chamada no ponto de espera 1895, com 1013, o total 9908. Era bom se desça para o nível, correção, desça para 4000 pés, ajuste na 0 03. Poste, Anza Juliette. November 203, continue your taxi via Papa, call the tower 118-195. Deixa eu chegar, deixa eu ver meu 212. Good life, tower 3152. Complete final, contact tower 18-95. Confirma, 118-95. Roger. Thanks, good night, tower 3152. The 203, taxi via runway 17. Lima Mike, na Quebec, chama a torre 11895. Ajuste permanece, 3 ADLS, reporte estabilizado. Ok, taxi to your right until the end of the runway in hold position on threshold 35, ok? Ok, so turn right on the runway and hold your position on the threshold for runway 5809, controle. 5809, na escuta. Desça para 2000 pés, ajuste na 03, 3 ADLS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1013, ajuste, vai reportar estabilizado, 5809. Gol 1643, livre de restrições, desça para 2000 pés, ajuste na 03. 0 degrees, 089, turn 3152. Westland, runway 10, turn 3152. November 203, continue your taxi via Lima, and taxi around April 1, and India on holding point, call me red for takeoff. Okay, continue on Lima, then around April 1, then hold on. Nove, 08 total, a linha e mantém para o zero. Tribal 52 on the ground at 24. We've been to the launch ground 121 is small 9. 121 is small 9, that's 52, hello. Top of the ground, 132, good evening. Sound 3152, approve the taxi via Alpha, report before Juliet. Alpha, you report before Juliet, sound 3152. Nove 908, a linha tem livre decolagem, vento 0, 70 graus, 08 mais. Papal, autorizado, cruzamento da 1735 até o hangar da Aerostar. Boa noite. Juliet, Sound 3152. Sound 3152, maintain position, Juliet. Maintain position, before Juliet, Sound 3152. 5 Adriano, 5079, boa noite. Hoje em Salvador, boa noite, Adriano 5895, estabilizado o localizador. Jet 5809, continue aproximação, reporte baixado travado, quem negar 1013. Vai reportar tem baixado travado, ajuste no 013, 5809. Como 643, interessado LS, reporte estabilizado. Sound 3152, approve Juliet, gate 06. Juliet, gate 06, Sound 3152. Pensamento, curva esquerda para o 020, limitado para o localizador. 020, limite lock, 212. 20.8, 9908. Limit 203, maintain position. Limit 203 continua until o holding point to November 203. Chamou 5809? Sim, mas tá baixado travado. Baixado travado, 5809. Livre pouso, pista na 0, vento 0, 80 graus, 089. Livre pouso, 5809. Prezado Leda da presente, total 9908. Confirme. Prezado Leda da presente, total 9908. Leda da presente. 203, line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10. Jet 5809, correção, o sol, 09, aos 29, direita, só 1219. Direita, só 1219, objeto 5809. Sol, Salvador, boa noite, objeto 5809, livrou a pista. 5809, muito boa noite, prossegue o táxi via Alfa Juliette, posição 10. Alfa Juliette, posição 10, objeto 5809. 23 ADLS, X-Ray, pista 10, reporte estabilizado. 23 ADLS, 10, X-Ray, será estabilizado, 62. Oi, boa noite, Bonomé 43, duas linhas para interna e baixo travado. Bonomé 43, continua a aproximação e fumaria pista livre, quem negar 10 na 3. E aguardando pista livre, Bonomé 43. Volume 606, good evening, Skokie Dance, cleared my arrival. Sending maintain 3,000 feet without restrictions, QNH 1013 on the present flight heading Itapia. Good evening, Salvador, departure November 203, climbing 2.7, 4th level 360. November 203, good evening, with a contact, book a correction, momo departure, climbing and maintain flight level 360. Flight level 360, November 203. Estabilizado o localizador da 10, chamei 62, ciência, complexo final, chame torre 1895. 85, 6212, boa noite, obrigado. Boa noite. Salvador, muito boa noite, chamei 6212, ele é 10, estamos a 4 milhas de distância. Chamei 6212, continue a aproximação, reporte no marcador externo, contra o embaixado e travado, quem negar 10, 13. Geral externo, 6212. Thank you. Total 9908, chame Centro Recife na frequência 1251, secundária 13325. Ok, vou chamar Recife 1251 ou 3325. Passando externo, baixado, travado, tá, 510, chamé 6212. Gente, a Chané 6212, avistado, que negar 0-3, o vento 090 graus, 1-0 nós, livre o pouso, pista 1-0. Tá livre o pouso na pista 1-0, Chané 6212. Chané 6212, na escuta? É 2-1-2, na escuta. Gol 1714, boa noite, sendo identificação, autorizado chega da Mari, desça para o nível 050, da presente, vai na proa de TAP. É, chega da Mari, 050, proa de TAP. Gol 1606, definitive 2000 feet, clan 81013, cleared ILS, final report established. 2000 feet, 013. Report, Chané 6212, na sala 37, libere direita, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Estimate, direita via Alfa, antes da Juliette, Chané 6212. Foi, contact Recife now, on frequency 125.45, se enable 126.85. 25.45. If enable 2685 confirm. If I'm thank you, good day. Boa noite, prossiga. Direção 39 para Natal, por gente. 337, aceita ou agora a coordenação? Pelo. Autorizado, Natal, nível 370. Via Zulu 1-0. Recolagem 1-0 com curva esquerda, perfil de saída Puca, transição de pá. Acena no transponder 5066, controle 120.8. 37, Alpero Zulu 10, recola a 10 com curva esquerda, poucas de par, 5066, transponder, controle 208, boa noite. Confirma somente o transponder? 5066? Afirma, 5066. Chame pronto para o pushback e acionamento, gol 1805. Quem te achar? 805. Excelente estacionamento 905, posição 1. Isso aqui é só uma porta táxi, gol 1805. Vou chamar táxi 905.